Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo que o show vai começar, as luzes vão se apagando, apagando. Apaga tudo. Vanguard. Explode o bagulho. Organização Naldo. Vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas eu valeu pra tu não se envolver. Maca para chute, maca para chute. É, nós é bandido e nós não namora. É só o pente e ele vai embora. É só eu fiz pra tu caixota descer. Bota a chota descer, bota a chota descer. É putaria que elas querem, putaria. É putaria que elas querem, putaria. Vai passando a xerequinha, vem a xereca, a xerequinha. Vai passando a xerequinha, vem a xereca, a xerequinha. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Ai, droga. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder. Treme Tudo. Treme Tudo Vanguard. Treme Tudo Vanguard. Vanguard de Curuçá. Tremitudo Vanguard. Curuçá. Me chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vim, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Me diz, nunca me engano. Se tu quiser, queimar o balão. Só me chamar vinha pra cá, só me chamar privado. Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. Foi até bom te encontrar. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Eu e você e as suas amigas, no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas, no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Treme tudo. O treme tudo. Novo treme tudo Vanguard. Novo treme tudo Vanguard. Vanguard. Wanderson na gerência do treme tudo Vanguard. Parkour na produção. Não sei. Until I'm done with finding the answer. Won't stop before I find the cure for this cancer. Sometimes I feel like going down, so disconnected. Somehow I know that I'm haunted to be wanted.

Evidentemente vai rolar um peito certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinha com aquela mais pra frente, pica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vanguarde. Chama ela pra fugir. O treme tudo. Chama ela pra fugir. Xodozão de Curuça! Pode me chamar de amor, acordei com o pé direito, muito disposto. Aquelas coisinhas mais pra frente, finge vai lhe dar um pente e acionar. Usa teu contatinho da gente. Vida de solteira é pica, tem várias meninas. Pra gente se encontrar e se abrigar. Aquelas que o mundo balança, jogue não faz drama. Tô ficando triste e não vou me estressar. Vida de solteira é pica, tem várias meninas. O Xodozão de Curuçá. Treme tudo. Vanguard. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Certo, no bonde só tem putão. Putaria louca, sem pensar de brincadão. Putaria louca, sem pensar de botadão. Treme tudo. O Xodozão de Curuçá. Nossa fala com pressão. Ela gosta da malícia e viaja no malacão. Ela gosta da malícia. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Seu parceiro da antiga,

hoje me chama de amor, é meu amor. Vanguarde de Curuçá. Eu não te procurei, simplesmente você apareceu. Não me preparei pra suportar essa dor outra vez. Na sala, no chão. Vanguarde. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, chumbo trocado, amor. Porque eu mereço. Treme tudo, tudo. Site Melo de Brasil, site Melo de Pará e canal Master CDs no YouTube. Treme tudo. O xodozão de Curuçá. Treme tudo Vanguarde de Curuçá. Nova sensação do Pará. Treme tudo. Foi muito mais do que eu queria. Foi bem mais forte, durou muito mais que um dia. Mesmo assim, quem ia imaginar o treme tudo. E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui. Tudo. Não vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Vibe.